assunto é dançar coladinho. Dominando os mais variados estilos da nossa noite, ele vem conquistando os nossos corações e fazendo a nossa alegria fluir em explosões de emoções. Uhul! O carroceiro da saudade, DJ Tom Máximo. Caribe Show! É a sexta mais tradicional, mais gostosa de Belém do Pará, a nossa sexta VIP. E hoje eu quero começar desse jeito aqui, ó. Desse jeito, pra você. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. A carroça tentando ainda mais a tentação. Bora, Bia Garradinho, vai! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, saudade, me entregando pra você. Aí o cara tá com aquela gata buscando ainda. Aí o cara tá curtindo com aquela gata. Aí ele pega e diz assim pra ela. Diz assim, ó: eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. E o que que tu não tem medo? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. A carroça. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Também, essa área Mênega C está aqui com a gente, na companhia, na belíssima companhia da Mãezona. Mãezona, Mãezona, Mãezona. Abraço aqui do Tom, viu, filha? Rogério, cara de queijo, tá na área. Ao lado aí da Sol, só love, só love. Que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. A carroça. Mergulhar de cabeça na emoção. E a galera da Cooper Doca, né, Paulo? Tá por aqui. Arriscando ainda mais. Gino Barra. Júnior Barra, ele diz assim pro Tom: Tom, eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. A carroça. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas. Nosso amigo Box, abraço aqui do Tom. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. A carroça toca. Tão difícil encanta, pra explicar. Relembra. Problema e te faz transformar solução. Aquele momento em um momento único. Tudo é loucura, e inesquecível. Tudo é paixão. São coisas do coração. Jardinho, assim, ó. Ainda quando menino, Eu tinha um sonho encantado, amar, ter alguém, ser amado, me realizar. A carroça na trilha do meu destino. E aí, Dori? O amor foi somente usado. Hoje é o lançamento aí, meu, as camisas já novinhas. Elas estão de volta, voltaram firme e forte. Estão aqui com a gente. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Minha amiga boneca pode realizar. Ela na belíssima companhia da Luma. E aí, Luma? Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. E há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Miranda Sati, já por aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Um abraço aí também a Ana. Porém a vida me Ana Maria, chama, a empresária. Já por aqui curtindo a carroça. Criança, alô, Jerusa! E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. A carroça pode realizar. A carroça da saudade. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar. Nosso amigo Litrão, fala, tá na área. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente realizar. Sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. É mais linda a vida se existe amor. Uhul! Tem mais cor na paisagem se existe amor. Um abraço, meu amigo Alex Ladoura, tá na área. É bonito envolver-se por inteiro com alguém. E aí? Com amor. Tudo pelo amor, né, filho? Por amor. Silva da Marambaia. Ele dá valor. É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão. Aniversário também da Carla Sereia, ali pelo camarote. Já tá bonito ali o camarote. É melhor. Alô, Carla! Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor, é mais fácil vencer a solidão. A carroça. Com amor, você pode ganhar. E aí, hein? Amo você. Alô, Gino Barra! Ele E a Rubi? Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Chapa, tá aqui com a gente. Um abraço do Tom. Te amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Da porta pra nunca mais. Ligadinho. Amo você. Meu amigo boy, lá do Barão Vermelho Prime, está aqui com a gente. Fala com e ele diz: Tom, o boy tá desguiado. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo. Praça aí a Paulinha da Sacramenta. Zona voltou. Tente entender, deu uma chance. É doido, eu amo essa mãe. Eu e você, o resto tanto faz. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento inesquecível. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Alô! Como a nuvem que escondeu o céu azul no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu. Tom máximo. Preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho inspiração. A música é você. Como é que é? Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra me ver. E quem sabe no desejo desse amor a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Oh, oh, oh, deixa-me chorar. E aí? Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Fala assim no ouvido dela, vai. Oh, oh, oh, deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Seu garçom Romário, aparece ali do camarote com a Andresa. Pelo nosso amor. Alô! A nossa sexta VIP. E o Tu toca-se uma atrás da outra. Faz um bocado de tempo que a gente. Uhul! Eu preocupado querendo saber de você. A carroça da saudade. Saudade. Se existe outro alguém. Meu amigo Vanderlei, o Emerson Júnior Velhão, tá no circuito. Meu parceiro André também. Só gente finíssima aqui hoje. Só gente finíssima. Uma conta pra hoje mim? Acordei com saudade, pensei te telefonar. convidar pra sair pra qualquer lugar. Já é meio esse pernoite aqui, ó. Te abrir meu coração. Mais que esses tempos eu tô ladrão, mano. Eu te amo. Uhul! Não dá pra te esquecer. De repente olhei pra boneca, me lembrei do Facebook. Aí o cara vai lá no bate-papo. Oi, boa noite. E dar um tempo seria melhor pra nós. Linda! É verdade. Tanta coisa em comum. Meu amigo Ivan, vou falar assim pra Silvia. É! Viver sua vida. Seus sonhos separados. Mas o que a gente também esqueceu foi de comer. Já tem CD aí do do Frangina. Aqui ao lado, com o Sabá Produções. O que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz. Meu amigo Márcio Taxista, um abraço aqui do Tom. Fugindo na moral, na moral. Só eu sei a falta que você me faz. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! É doido, meu irmão! Aí eu e aquela gata, e eu dizia assim pra ela, meu amor, eu vou estar sempre em sua vida. Oi! Não aceite outra previsão. Uhul! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de ter. Minha amiga Shirley! Nossa, que alegria! Beijo, ouviu, Shirley? Diferente. Oh. Eu amo você. Como é que é? Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Um abraço aí também, o Dinho Faro aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, viu? A Carroça da Saudade. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta. Meu amigo Alci! Aqui com a gente, um grande abraço aqui do Tom, viu, Alci? Cuidado com histórias de revista. Homem de segredos. Não se ligue em papo de TV. DJ Dinei! Nossa realidade aí, é diferente. Eu amo você. Um abraço aí, o Silva da Marambaia. Já em companhia do seu filho hoje. Não sei quem é o mais perigoso, se é o filho ou o pai. Meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Não vai ter fim. Aqui está a carroça toca. Canta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá pra. pensamento. Quando a noite. Abraço, Michel da Cooper Doca. Tá na área. Calma, Michel. Calma, não vale bater, tá, pai? Não me ralha. É que é tanta gente que a cabeça não funciona nas horas. Eu quero sim ter você pra mim. Uhul! O que eu posso fazer? Amigo Magrão! Ele, o seu grande amor! A cada gesto. Júlia, não, chega aqui, rapidinho. Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Amigo Emerson! Bora, Emerson! Te puxa! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu. Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu, preciso desse amor pra ser feliz. O Kleber e toda a equipe Tanque lá de Marituba. Um abraço. E a saudade, e a saudade, e a saudade aqui do Caribe. Voltando aí a presença do nosso amigo Márcio Lins, da TV Liberal, o mestre de cerimônia, domingo do recreio, aparelhagem recebendo a comenda de melhor aparelhagem 2016 da carroça, e a Nanideua Mineirão. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. Ah, ah, ah, amor, meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero dentro iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Sem limite, cabeça e o nenê, e o Vero tá aqui com a gente. Eu te encontro em meu caminho, numa noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Ah, amor, meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Operação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Só quando o cara tá queimado na firma, aí a gente tem brigado tanto. Por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Essa aí é Carol Zuda. Alô, Carol! Brigas pra que? Se é mais fácil dizer te amo, te amo. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem de viver com cenas de ciúme? Pois a cada briga morre um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade, cara de queijo, ai meu queijo, ai meu queijo, como é que é? Aqui pra frente é melhor a gente toma juízo. Aniversário da nossa amiga Carla Sereia. Já já tem parabéns pra ela, papai. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito. Amigo Mauro, lá do Posto Verdão, tá na área. Bora, Mauro, bora, Mauro. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra que? Se é mais fácil DJ de luz, ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, e aí? Mas tem o sabor do pé, se não está. Só pra recordar quando teve em teus braços. Bora voar, Pantera! Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode amar. E a família Marituba? Ai amor, ai amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, empresária amor. Ana Maria, cadê ela? Te desejo. Tá no escurinho, né? Suspiro. É. Ai amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Ai amor, ai amor. É como areia do mar. Ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai amor, frágil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal, se não está. Hoje ela tá bonita. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto. Voa, meu. Eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor. De desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra.

gente já tá gravando aqui o CD do Tom. Daqui a pouquinho tem CD aqui do Homem do Alô, aqui com o Sabá. Produções. E só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Carreira solo, tá na área! Numa ilha deserta em alto mar. E ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Alô! Pra recordar. Já faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei CD do Wellington Frangini. E olha que o CD tá top. Top, top de lindo CD do Wellington aqui ao lado. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. É, os amigos do showman já deu resultado, né? Saber se um dia ela vai voltar. Vem, caceteiro. Mais importa, nada tem sentido se eu não me encontrar. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Sozinho no quarto, e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Bora, bora, bora! Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. Tom, tom, tom, máximo. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Tom, tom, tom, máximo. A carroça. Uhul! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto sorrindo bonitinho. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Amigo Michel, tão frio e Lega Super Doca tá na área. Um abraço, viu, Michel? Tiros da Nike. Dos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fez. Aí, DJ Tua, toca mais uma na carroça. Só os melhores no CD do Homem do Alô. Alô? Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça se te magoei. Gêmeo, seu pra Joyce. Você amei e sempre vou amar. Deixa o novinho, né, Rubi? A Bia e a Anne, o seu gerente do Litrão, né? Eu quero. Ah, já foi? Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Para a boneca! Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Aniversário do DJ Joãozinho na Metrópole City Hall, Carroça e Ouro Negro. Meu bem, se está me ouvindo, domingo, agora estou pedindo a carroça pra você voltar. Lá no Recreio de Ananindeua, junto com o Mineirão. Esqueça. Segunda-feira na Metrópole. Se te magoei. E a Ana Maria já disse que vai às quatro festas. E dá até a terça-feira, né, Ana? Amor, só você eu quero. Meu grande amor. Massa, taxista. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Penso em você. amiga, diga pra Carla. Onde ele... Alô, Carlinha! Onde... Viva, espera aí. Do lado Alex, lá do Aurá, né? Quero tanto que fugiu de. Bora, Luma! Um dia de verão. É perigoso. Grande a tristeza aqui de novo. E a família Marituba, um abraço. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. Se passa uma tempestade e vá depressa levar meu recado pra ela. A carroça. Diga que já não cabe tanta saudade. E estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. E aí? Não quero acreditar. Cadê a mãezona, hein? Encontrou outro alguém. Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Amigo, vem, Maranhão. Passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Se abraça aí, o casal Cláudio, Aline, Aline Batata. Preciso for, eu quero quarta do Rio de Janeiro e eles vão perder uma festa da carroça. Um abraço. Jurunas, Diana e a Careca. É. Oi. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Sargento Gaia. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. DJ Tom Máximo. Mais viver sem esse amor. Showman da saudade no Pará. Como é que é? Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. Ai, ele aqui tá na área. E vi sumir a ruiva. O meu maior sonho. Mas acontece que um outro qualquer eu achei. Me respeita. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Deixa aí, Mélia. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. É isso, Alcide. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. É. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus. Vou até voltar o play aqui, ó, viu? Eu consegui. Vou voltar o play. Te esquecer. Uhul! É, meu irmão. A mulher foi embora, largou o cara. Mas ainda tem aquela esperança lá no fundo. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E aí? E até meu modo de vida. O boi tá desviado. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Olha, o ladrão, ele não chora, ele só lagrima. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Um abraço a Rosiane, Lene, Luana, Rogenei e a família de Marituba. E aí? E moço, até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Amigo da música, papai. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. Meu amigo Alan! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Mundial Iluminação, tá na área! Bora, Alan! Mas você, minha vida se modificou. Alô! Adeus, adeus, meu antigo amor. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, Caribe Show! Antigo amor. Sexta é a sexta! Vive assim, ó! Olha aí, ladrão! Seu sentimento brinquei e você me castigou. Errei com relação ao nosso amor. Aí com a mesa. Com seu sentimento. O Senhor da Marambaia ficou bonito agora. Boca, rato. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Búfalo do Marajó e a Carroça da Saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo.